No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 10 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. É complicado, né, a gente falar esse bom dia, e eu me pego muitas vezes pensando sobre isso, mas eu tento sempre ver o lado bom. Bom dia porque não tivemos vítimas fatais, não houve perda de vidas. Passamos ontem por momentos tão complicados, nós aqui trabalhando para viabilizar a transmissão do jogo Inter, e Chapecoense Inter, né? E ao mesmo tempo sabendo, e de uma hora para outra passa esse micro ou mini tornado e destelha casas e quatro pessoas hospitalizadas, tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido, né? A peculiaridade desses eventos meteorológicos é justamente essa, ocorre de uma forma inesperada. Claro que isso suscita a discussão de um radar meteorológico, da previsão, da antecipação, né? Se soubéssemos que seria naquele ponto da cidade, eu não sei o nível de precisão de um radar, não sei se poderiam oferecer esse tipo de informação, mas enfim, imagina o terror das famílias que de uma hora para outra ficaram com a casa sem o telhado, né? Fora a questão de quatro hospitalizados e cirurgia e fratura exposta e enfim, né? A gente tenta conjugar isso tudo no mesmo momento. Vai um abraço também para Caxambu do Sul. Ouvíamos hoje as N participações, né? Tantas pessoas ligadas e o bom, enfim, que eu tento sempre pensar no lado bom, é o sentido de que somos muito solidários, né? Foi pontual, não foi algo que foi disseminado pela cidade. Sim, foram muitos os bairros atingidos. Temos aí, aqui em Chapecó, tivemos o Santo Antônio, aeroporto, quedas do Palmital, seminário, Água Amarela, Monte Castelo e, com maior gravidade, a região da linha Monte Alegre, né? Sabemos disso. Mas, enfim, foi mais pontual, se é possível dizê-lo. Caxambu do Sul já foi um problema mais disseminado, mas somos muito solidários, com certeza, prontamente, já ouvimos aqui o pessoal da Defesa Civil, já se trabalha, né? Prefeito, vice, já estão com o pé na rua, vistoriando junto, ouvimos todos os interlocutores necessários para tentarmos montar um pouco esse quebra-cabeça. O entendimento é de que não foi algo disseminado por toda a cidade e que prontamente as pessoas vão receber assistência, mas é claro que não dá para desconsiderar a ansiedade e a preocupação dos familiares com quem agora está no hospital, com quem passou por cirurgia. Então vai nosso abraço especial, né? Enfim, a nossa solidariedade aqui e o entendimento sempre, né, de que vamos fazer os reparos com calma, vamos respirar um pouco. Interessante como são conflitantes as informações do tempo. Eduardo Prado, de manhã, falava com o pessoal da Epagre Cirã, que dizia, apesar do tempo feio, hoje não chove. Se você abre o canal Clima Tempo, o que o Clima Tempo lhe diz? Pancadas de chuva no decorrer do período. Portanto, com essa confusão, prudência. Calma, é difícil? É difícil. Dá para ficar com a casa destelhada? Não, não dá. Mas vamos tentar fazer os reparos com o máximo de calma possível, né? Entender que a perda material se compensa, é complicado sim, mas nada vai substituir uma vida humana. Então tentar, na medida do possível, mitigar isso tudo. Aqui no centro da cidade, 16 graus a temperatura, quando mesmo o canal do tempo nos fala na mínima de 18. Então ainda são informações, se formos, né, querer ser muito preciso, são informaçõezinhas desencontradas. Máxima para hoje 25 graus e, né, o conselho que a gente dá é justamente esse, o de calma, porque diz aqui, pancada

Por uma questão que já esteve aqui, por exemplo, eu me refiro ao Ministério Público Federal, a segunda vara federal de Chapecó, recebeu ação civil pública de improbidade administrativa relativa ao período de 2007 a 2009, né, contra o ex-prefeito João Rodrigues. Foi no mandato de João Rodrigues, então o seu nome juntamente à secretária de Educação. E aí vem toda a questão, já discutimos aqui, já vieram os advogados do João Rodrigues, né? Uhum. E explicaram o contexto do que seria, ao ver deles, né? Mas não da oposição, um processo de improbidade. E nos disseram os advogados que era um processo que nascia morto, porque processo semelhante já houve, digamos que, ganho de causa. Mas, ao mesmo tempo, se nós formos ouvir ou acompanhar, por exemplo, essa semana mesmo, fiz referência à entrevista com o vereador do Partido dos Trabalhadores, o Cleiton Fossá, ele falou de uma forma muito assertiva, né? Tempo presente, o sentido de que tem que investigar, tem que apurar, tem que punir, né? E isso fica muito, né? Fica no ouvido. Foi tema de debate na Câmara de Vereadores, houve pedido de afastamento. Como é que está esse período? E, fundamentalmente, é o caminho que a rádio sempre tomou de ouvir os dois lados, de fazer o contraponto. Então, nesse bom dia, seja bem-vinda. Como é que está o momento presente, andamento de ação civil pública? E, claro, o seu lado dessa história. Seja bem-vinda. Bom dia, Raquel. Bom dia ao meu colega Odimar, que está aqui, né? Vindo de Faxinal dos Guedes, aqui nosso município vizinho, né? Também pertence à diretoria da Undime, né? Que nós vamos também conversar um pouquinho. Bom dia a todos os ouvintes e um bom dia bem especial a toda a nossa comunidade escolar, né, Raquel? Porque nós tivemos grandes eventos na semana passada, em que envolveram, na verdade, todas as nossas escolas, numa premiação, na verdade, numa valoração realmente do trabalho que vem hoje sendo feito das nossas unidades escolares. Mas especificamente, né, Raquel, da questão da merenda escolar. Pois é. Né? É um tema, claro, que a gente sabe que a oposição está fazendo o papel dela e não deixaria de fazer. E eu, talvez, se fosse oposição, faria da mesma forma. Mas dizer que é o único problema que eu tenho sofrido e tenho dito muito que, infelizmente, as pessoas falam muitas vezes sem saber o que estão falando, falam em verdades, não sabem o que aconteceu e saem falando aos quatro ventos, mentiras muitas vezes, muitas mentiras, e isso realmente é o que mais machuca a gente. Na verdade, o processo em si da merenda escolar, que aconteceu na época do então prefeito João Rodrigues, e não está só o João Rodrigues, eu como secretária, na verdade, e naquela época tinha mais pessoas envolvidas também, que pessoas como nutricionistas, pessoas, né, que trabalharam, que fizeram esse processo de licitatório. Nós tivemos o Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, porque nada que é feito na alimentação escolar é feito somente por mim ou somente pelo prefeito. Existe toda uma burocracia, vamos dizer assim, existe toda uma lógica, existe todo um trabalho feito, não é simplesmente dar na cabeça da dona Astre ou do João Rodrigues fazer alguma coisa que a gente faz. Não é, as coisas não funcionam desta maneira, né? Então, causou isso por uma denúncia do então ex-vereador, que já é falecido, Marcelino, que, na verdade, falou que nós estávamos dando merenda a mais para as crianças. Naquela época, Raquel, foi no segundo ano que eu entrei, na verdade, nem fui eu que assinei o processo licitatório, para você ter uma noção. Naquela época eu seguia, era a dona Marlene Zandonai também, que era secretária de Educação. No outro ano eu entrei, quando nós começamos então com a merenda terceirizada. Até que acontece os ajustes, na verdade, da merenda, é lógico que foi um pouco de merenda a mais para as escolas, porque nós trabalhávamos, Raquel, com buffet, sistema de buffet. Por que nós trabalhamos com sistema de buffet? Porque naquele momento, as nutricionistas, o Conselho de Alimentação Escolar, as pessoas todas envolvidas que trabalhavam com alimentação escolar, acharam por melhor, naquele momento. E foi o que aconteceu. E naquele momento, e em todos os momentos, nós precisamos lembrar que os professores se alimentam na escola da mesma merenda dos alunos. E isso tem um custo a mais, Raquel, não é de graça. Não é de graça que nós temos 2.800 funcionários por dia se alimentando nas escolas. Tem que pagar isso. Então, tudo isso envolveu nessa denúncia, que é uma denúncia infundada, não foi jogado merenda fora, não foi desviado dinheiro, pelo amor de Deus. A merenda chegou à escola, existe comprovação de tudo isso legalmente, tanto que na primeira instância do julgamento, que é na vara criminal, já foi absolvido, né? Não teve provas que comprovassem o que estão falando. E agora entra na vara civil, é lógico, porque é uma outra instância. A partir do momento que a criminal deu como encerrado o processo, a promotoria entra na vara civil. Então vai ser o mesmo processo. E eu tenho certeza absoluta, Raquel, mas estou muito tranquila quanto a isso, que não houve nada de errado, não houve desvio, muito pelo contrário. E eu acho que talvez o nosso erro foi tentar dar uma qualidade de alimentação melhor para as crianças e dar alimentação a mais. Talvez seja isso, esse seja o erro, né? Em vez de diminuir, foi acrescentado a mais. Mas eu vou te dizer que nós, desde aquela época, tanto que continua a mesma empresa, nós continuamos o mesmo sistema, nós não modificamos, o Conselho da Alimentação Escolar continua trabalhando conosco. Naqueles anos nós ganhamos o melhor prêmio de gestão escolar do Brasil, recebido pelo ex então presidente Lula, lá em Brasília. Então, se tivesse coisa errada, nós não iríamos estar recebendo um prêmio desse. Todo mundo há de convir isso. Se tivesse coisa errada, nós não estaríamos com a qualidade da alimentação que nós estamos. Né? Então, nós hoje, e não continuaríamos com a mesma empresa, não é verdade? Não, então são coisas que... E esse assunto já está há mais de 2 meses, né, Raquel? Nossa, e de uma... É rolando, é todo dia, é todo dia. Justamente, a sensação que se tem é de que, eu disse que não poderia começar, tem informação interessante aqui, nós vamos navegar pela questão da educação, mas a gente não poderia abrir o programa se não abordando uma questão que vem tomando espaço na mídia local, que é tema de debate, que é tema de falas muito contundentes, né? Você ouve a fala e diz, meu Deus, tem que tomar uma providência, tem que ser feito isso ontem, né? Claro, e na mesma intensidade que eu expliquei que vem essa fala na entrevista, sim, tem também a rádio como missão, como obrigação, ouvir o outro lado e ver qual é se algo e qual é o contraponto, que é o que a gente faz aqui agora. Realmente não dá para falar de uma forma desapaixonada. Né? O que se ouve muito é justamente o oposto disso. E na verdade, assim, Raquel, o que a gente tem percebido? Ultimamente, eu, Astrid Toso, eu vou repetir uma frase que um colega meu colocou. Astrid, você era muito bonita antes de ser vereadora. A partir do momento que você é vereadora, você se tornou feia. Na verdade, claro, existe aí um embate político, né, Raquel? E eu me tornei um alvo muito forte, eu não sei porquê, de todos, a maioria dos vereadores pois da é. Câmara. Qual foi o seu, né, sentimento? Houve um pedido de afastamento também, fazer essa pergunta. Deve ser dolorido, por quê? Porque houve os chamados vereadores de situação que também entenderam que o melhor momento é não, aquela fala que a gente ouve muito em todo lugar. É necessário, então, é melhor ou é de bom tom que se peça o afastamento para até que se esclareça a questão para depois retornar. O seu sentimento, óbvio, em relação a isso e a sua interpretação. Perguntei, o prefeito esteve aqui, disse, e aí, prefeito? Né? Ele mesmo disse, olha, já quero me adiantar e dizer que renovo os votos de confiança em relação à secretária e que ela faz jus ao cargo, e enfim. E também a crítica, olha, é muita coisa, Astrid. Uhum. E aí mais a crítica, olha, por que se elegeu vereadora se não assumiu? Outro aspecto também que requer um contraponto. É sempre assim, né? Eu estou do lado de cada mesa, eu posso falar alguma coisa. Quando estou do outro lado, eu falo outra, né? Na verdade, enquanto estou numa situação, eu tenho uma opinião. A partir do momento que eu mudo de situação, eu tenho outra opinião. Infelizmente, é assim que acontece. A Câmara, na verdade, Raquel, eu vejo que a Secretaria de Educação é a maior secretaria. E nós sabemos que a Secretaria de Educação tem um grande trabalho e envolve muitas pessoas. E com certeza, eu acho que ninguém chuta cachorro morto, como diz o ditado, né? Eu acredito muito nisso. E eu entendo que a oposição está fazendo o papel dela. Agora, a nossa posição entre aspas, aqui, eu não sei até que ponto tem os seus interesses de que eu desista, talvez, da minha vida política, que eu desista da secretaria, que eu saia, enfim, essa questão de tentarem me difamar da maneira que estão me difamando, Raquel, eu fico quieta porque eu sou uma pessoa, graças a Deus, que eu tenho um foco, que tenho um trabalho, tenho uma profissão, e eu não vou deixar de sair do meu foco, que é a educação, para correr atrás de fofocas. Eu diria que a verdade é essa. Porque eu já me separaram do meu marido umas quantas vezes, já me prenderam umas quantas vezes, o prefeito já me exonerou não sei quantas mais vezes, fiquei doente, fiquei realmente, mas pelo sistema nervoso mesmo. Mas muitas vezes, olha, então, todo dia é uma novidade para mim, né? Todo dia tem uma novidade. Ah, eu sou sócia da NutriPlus também. Eu já... Enfim, as pessoas falam bobagens, eu diria. São bobagens, Raquel. 2, 3 meses falando do mesmo assunto significa o quê? Significa que ou a educação está indo muito bem, não tem jeito de derrubar essa mulher, né? Não tem jeito, não tem jeito mesmo. Ou realmente eles não têm assunto. Com tantos problemas que nós temos nessa cidade. Se eu te disser que nenhum vereador sentou na minha frente durante esses 4 anos e me disse assim, olha, Astre, eu li, ou eu pesquisei, ou eu estudei, ou eu fui num curso, e olha aqui que ideia boa para nós implantarmos na educação. Ninguém fez isso. Ninguém teve uma postura proativa. Ninguém teve isso. Aí dizer que vereador tem postura proativa, ou ele só serve para fiscalizar. Será que é só para fiscalizar? Será que é só essa a função do legislativo? Então, realmente, eu acho que o povo também está vendo isso, porque eu tenho muitas pessoas vindo conversar comigo, tem muitas pessoas me ligando, Raquel, tem muitas pessoas dizendo, olha, se não der bola, é assim mesmo, é oposição, né? Pela situação que a oposição está no Brasil, de repente tu está sendo alvo, né? Aqui em Chapecó, ou de repente você... Está fazendo sombra para alguém? Ou será que estão com medo que você vá tirar votos? Enfim, né? Mas essa insegurança da oposição, eu diria que é uma grande insegurança o que está acontecendo com eles. Não vai me tirar de foco, Raquel, de maneira nenhuma. Não vou parar de ser secretária de educação até a data aqui, né, que é a parte legal. Se eu for vereadora no que vem ainda, eu não decidi. Se vai ser concorrido a um processo eletivo, sim ou não, mas até lá eu vou continuar fazendo meu trabalho muito bem feito, várias premiações, eu me orgulho muito do que aconteceu até hoje na educação, e se eu te falar de merenda escolar, e se eu te mostrar fotos de quando nós recebemos a Secretaria Municipal de Educação, com crianças desnutridas, literalmente, desnutridas, que as crianças não conseguiam nem se movimentar por falta de alimento nas escolas. E hoje nós temos uma qualidade de alimentação que supera, que nós não temos mais doenças, nós não temos problemas nenhum com crianças. Hoje, em termos de saúde, que tem pediatras até que aconselham os pais levarem as crianças para as creches municipais pelo fato da condição alimentar, nutricional. Então, se tudo isso não tem valor... Só tem valor porque nós colocamos e demos comida a mais para as nossas crianças? É isso que importa? Algum desses vereadores chegou aqui e disse, olha, Raquel, lá na escola tal, hoje nós não usamos mais nem pano de prato para higienizar. Nunca houve uma intoxicação em 10 anos com 35 mil refeições dia dentro de uma escola. Isso jamais foi dito. É isso, ninguém vem falar isso. É lógico que não vem falar isso. O que que eles vêm dizer? Porque a secretária da educação, porque a secretária... Então, assim, na verdade, o quê? É uma falácia muito falsa. Falsa. O que está acontecendo na escola, as comunidades escolares estão visualizando. Eu acho que os vereadores estão muito mal informados. Eles precisam acompanhar melhor o que está acontecendo. Eles precisam vivenciar. Eles não precisam só ouvir um comentário aqui, um comentário ali e aumentar. Isso para mim se chama fofoca. A verdade é essa. E eu faço aqui o meu desabafo. e vou dizer e continuo dizendo, eu não vou parar com as minhas atividades, muito pelo contrário, vou continuar. Isso me fortalece, porque muitas pessoas têm me procurado para me fortalecer também. E eu não estou fazendo nada de errado, nunca fiz nada de errado e não vou fazer nada de errado. Ponto. Então, a justiça está aí. Eu acho que nós vamos seguir, ou vamos esperar, né? O processo está em andamento. Na vara criminal, nós já fomos absolvidos porque não houve prova. E na vara civil, continua agora. Para você ver que falam tanto de mim que eu não fui nem sequer dar depoimento de todo esse processo. Você acredita? Eu, em momento nenhum, dei depoimento desse processo. Então, na verdade, Raquel, acho que querem pintar uma astra um pouquinho diferente, né? É, a gente envelhece um pouquinho, passa os anos, né? Mas também não tão feia assim, né? Mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar, né? Os nossos pais têm nos procurado, nos elogiado muito. Hoje, o que o aluno come é o que o professor come. Não é como na época da antigamente, que o professor comia galeto assado na escola e os alunos comiam uma sopa feita de osso, que as gestoras iriam buscar, né, nos açougues de graça, porque não tinha dinheiro para merenda escolar. Isso ninguém fala que acontecia, mas acontecia muito, Raquel. Então, são essas diferenças, né? Mas, enfim, vamos tocar o barco, né? Nós temos muitas coisas boas e eu quero tranquilizar toda a comunidade chapecoense que o meu trabalho sempre foi digno, vai continuar sendo. Eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou fazer fofoca de ninguém. Eu nunca vou dizer o que eu não sei de verdade, com provas, e realmente eu não vou sair dizendo por aí que um se separou, que é dono de não sei o quê, tentar plantar isso, eu acho, tentar plantar discórdia, porque é você tentar enganar o povo. E eu acho isso muito feio. Você tentar enganar o povo através de palavras, para mim isso é como diz, né, a humanidade realmente está se deteriorando, acho que a palavra é essa. Olha, feito esse contraponto, dado o tempo, a secretária que teve o tempo, né, que achou necessário para falar, olha, o meu lado é esse, né, o que eu tenho a dizer à comunidade, o que eu tenho a dizer às pessoas que acompanham, a gente vê a agenda aqui, né, do programa e são tantas interpretações, né, de um mesmo fato. Então, vimos aqui agora, de própria voz, a secretária cujo nome que foi repetido tantas vezes. Nós vamos ao intervalo comercial e na volta vamos entender o que é um DIME. Eu sempre digo, esse país de siglas é humanamente impossível acompanhar e traduzir todas essas siglas e entender aqui por que nos acompanha também mais um secretário de Educação, porque infelizmente quando a gente vê esses rankings mundiais e o Brasil, ele não consegue levantar asas, voar. Então, quando se estabelece parâmetro, olha, eu descobri esses dias, e a Rede Bandeirantes sempre me surpreende com uma notícia inesperada, dizer, olha, o adulto brasileiro tem dificuldade com a matemática básica, o adulto brasileiro tem problema com a chamada regra de 13 proporção, não consegue fazer de cabeça. Se tantos eu pago X, duas vezes tanto, quanto eu vou pagar? Mais ou menos isso, né? Então a gente tropeça em erros passados, mas infelizmente os alunos do presente apresentam muitas dificuldades, né? O Brasil Pátria Educadora. E claro que eu me pego nesses motes. São os motes que foram nos passados pela nossa administração nacional. A gestão nacional, né? O governo nos disse, o governo federal. Esse é o ano do Brasil Pátria Educadora. E aí quando vem estatística e vem número, cadê? Eu não consigo visualizar isso. E aí se fala, olha, não tem estrutura, não tem condição. É sempre aquele mantra do não, se repete o não, de manhã até à noite, deixando muito claro por que não. E muitas vezes é o que até me aproprio um pouco da Astrid. Por que não? Tem que fiscalizar. Mas e por que o sim? Vamos fazer diferente. Onde é que entra essa parte proativa? Em todas as nossas esferas. Por que que a gente tem que sempre carregar essa pecha do não? Do impossível, do não deu. Complicado, sim. Intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória.

Começou o fim de semana quente Schumann. Compre na sexta, compre no sábado e economize de verdade com os melhores roupeiros pela menor parcela do Brasil. Você leva um roupeiro 6 portas 100% MDF por só R$ 49 ao mês. Ou um roupeiro multiuso por só R$ 19 ao mês. Na Schumann, você tem a menor parcela do Brasil. Compre na sexta, compre no sábado e economize de verdade no fim de semana quente Schumann. Neste Natal, todo Ford sonha em ganhar você de presente. Ranger XLT Diesel 4x4, a partir de 145 mil à vista. Ou entrada de 94.250 com taxa zero e saldo em 30 vezes de 1.758. Venha conferir no seu distribuidor Ford Esperandio em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Nove horas, 30 minutos. Quero saudar, então, o professor Odimar Bombassari. Acertei. Bombassaro, desculpa. Botei Bombassaro. Já um i aqui, já botei no plural. Bombassaro, secretário de Educação de Faxinal dos Guedes. E a gente brincava também no intervalo, dizendo que Faxinal dos Guedes é uma cidade tranquila, né? Ser secretário lá é um prazer, né? Talvez não seja tão conturbado, talvez não seja tão complexo quanto ser secretário de educação de uma cidade do porte de Chapecó. Estamos no interior, mas não paramos de aumentar a população, o nosso crescimento. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. De uma forma geral, é bom, não é? É mais fácil? Aí tem gente que diz, não, mas o município pequeno faliu antes, então é mais difícil. Tem tanta interpretação, né? Porque a gente gostaria que fosse visto com mais cuidado, que é o processo educativo das nossas crianças. Como é que é em Faxinal? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Raquel, bom dia aos ouvintes, bom dia minha amiga Astrid. Obrigado pelo convite em estar aqui em Chapecó. Na realidade, eu acredito que os problemas, eles são iguais, não na mesma proporção, em função da quantidade populacional do educando e do educador, dos educadores, né? Nós, na realidade, vivenciamos as mesmas situações, né? Isso não são impeditivos de que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Na realidade, eu não diria, é um prazer ser secretário, mas é um desafio constante que a gente enfrenta no dia a dia. Eu tenho a grande felicidade de estar na quarta gestão como secretário municipal de educação do município, que é destaque, né? E eu queria aproveitar também e agradecer a Astri pelo convite e pelo aprendizado que a gente está tendo junto agora, junto da Undime, né? Nós formamos quase que uma família, a nossa Undime, a qual a Astri foi reconduzida, gostaríamos de colocar. Nós temos 295 municípios dentro do estado e nesse ano, no mês de junho, nós tivemos a eleição da diretoria para os próximos 2 anos e a Astri, ela foi reconduzida por unanimidade de todos os municípios do estado para conduzir mais uma vez a Undime. Eu acredito que, refletindo sobre o que estava sendo debatido aqui e até comparando, eu acredito que o trabalho, quando é bem feito, ele é respaldado. E nesse respaldo causa algum desconforto para alguns que de repente gostariam de estar e não estão. ou gostariam de fazer e não conseguem fazer. Eu acho que além da credibilidade que a Astrid tem e Chapecó tem, e pelos programas, pelos trabalhos que têm sido destaque na região, para nós aqui do Grande Oeste é uma grande felicidade, porque termos uma presidente que comanda 295 municípios, reconduzida ao cargo, frente a interesse de Florianópolis, de Joinville, de cidades bem mais estruturadas lá do litoral e do sul. Eu acredito que não é por nada, é pelo trabalho, né, pela oportunidade, e acima de tudo pelo gerenciamento da Untime que ela tem feito durante esses dois primeiros anos e agora, com certeza, fortalecendo a mais na sequência desse trabalho. Secretário, antes da gente mergulhar na Untime, vamos traduzir essa sigla também, mas quando o senhor coloca, qual é a realidade do município e para a gente se situar, quantos habitantes tem o Faxinal dos Guedes? E nós sabemos que aqui em Chapecó, alguns fatores que realmente confundem, às vezes incomodam, temos primeiro educação infantil, já conversamos várias vezes com a Astrid sobre isso, eu esses dias fui muito mal entendida na minha colocação, enfim, mas a gente enfrenta um problema em relação a horários e disponibilidade de creche, que é sempre uma discussão que se repete aqui, para a educação infantil. À medida em que vai se evoluindo e a responsabilidade vai passando para a esfera estadual e federal, encontram-se outros problemas, né? Mas o problema está no município. Não adianta dizer, isso é o governo federal. Sim, mas o aluno está aqui em Chapecó, aí vão fazer o quê? Para Brasília ele não vai, então tem que vir o inverso. Da mesma forma, o problema é da escola estadual X, mas a escola estadual funciona em Chapecó. Então não dá para mandar os alunos para Florianópolis. Uma descrição para que a gente consiga estabelecer essa proporção. Quantos habitantes tem o Faxinal dos Guedes e se repete também essa mesma dinâmica, esses mesmos gargalos? Nós, pelo último censo, a gente tem 10.660 habitantes. Na realidade, é que eu falei, a proporção dos problemas são iguais. O governo cria as políticas públicas, mas o ônus passa a ser todo dos municípios, né? E os municípios pequenos, eles enfrentam os mesmos problemas. Falasse aí da educação infantil, nós temos uma unidade da creche, temos uma que, a segunda que está para ser construída, mas já fazem 5 anos que está lá, 4 anos que está lá a obra terraplanada, mas o governo não libera os recursos. E a gente sabe que com essa nova política do governo, cortou 85% dos recursos das novas creches, né, das novas unidades de atendimento à educação infantil. E eu falo que é um problema porque hoje nós temos a legislação que é obrigado a atender, a partir desse ano, se tornou obrigatório atender alunos de 4 e 5 anos. Até então era de 6 a 14, agora é de 4 a 17. Então são mais ônus de estrutura que os municípios precisam. E as condições dos municípios não são tão favoráveis para construção e atendimento, né? Falando da nossa realidade Faxinal dos Guedes, nós temos uma unidade de creche lá que é para 240 crianças. Um município de 10.600 habitantes, nós não conseguimos atender toda a demanda. Nós temos várias situações que vão para a promotoria pública e tudo mais, que não é diferente das grandes cidades. E nós procuramos priorizar, criamos um regimento de interno através da Associação dos Pais, em parceria com a promotoria, de priorizar aqueles que realmente precisam, né? Nós temos empresas que atendem em turnos matutino, noturno, esse turno integral, e os pais, eles alternam o turno e as crianças precisam, né? O único diferencial nosso é que nós não paramos com o atendimento da creche no período de férias. Nós atendemos o ano todo em Faxinal dos Guedes aqueles que precisam da creche, né? Mas também nós temos vagas limitadas. Infelizmente não conseguimos atender toda a demanda, não. Olha, explicado isso, o que é a Undime? Porque a gente, ontem eu entrevistava os eleitos da seccional OAB Chapecó. Então, claro, OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, a minha preocupação sempre é essa, né? Os advogados todos sabiam do que a gente falava, mas é a comunidade. A comunidade não entende. Da mesma forma, o que é a Undime? Qual é a interação entre esses secretários? Como é que isso funciona? Na verdade, Undime significa União dos Dirigentes Municipais de Educação de um Estado, né? Então, todo Estado tem a sua Undime, né? E tem a sua diretoria da sua Undime. E existe também a Undime Nacional, que tem a sede em Brasília, né? Que também Então comanda e gerencia todas as undimes regionais e estaduais, seccionais, que nós chamamos. Na verdade, foi montada essa união dos dirigentes municipais de educação há não tem muitos anos, né, Raquel? Na verdade, tem, mas nós já completamos 26 anos, né? A de Santa Catarina. Mas o que se observou que as undimes não tinham muita voz ativa perante o Ministério da Educação. Na verdade, né, era uma força que estava se criando, mas que infelizmente não conseguia ser ouvida, né, nos órgãos superiores. E nos últimos 10 anos, realmente, as undimes cresceram muito. E todos os governos, tanto federal quanto estadual, e para os próprios prefeitos, começaram a entender realmente o verdadeiro papel da Undime. O que é Undime? A Undime quer agregar, ela quer qualidade de educação, ela quer ajudar. Mas para isso, nós precisamos trabalhar numa forma colaborativa. Nós tivemos por muitos anos, Raquel, você lembra disso, e nós passamos por isso, era o ensino privado, particular, né, público do Estado, através das irmãs, né, dos irmãos, enfim. Aí se começou a estruturar mais a questão das escolas estaduais e depois começou a se estruturar as questões das escolas municipais. E ao longo de todo esse ano houve uma inversão de volume de atendimento. Por exemplo, hoje os municípios trabalham com 63% de atendimento das crianças que estão em idade escolar. Olha só como inverteu. E tudo isso é feito através de políticas públicas do MEC. Só que os municípios também não tinham voz ativa. O primeiro, claro, hoje a comunicação é outra, as distâncias, né, ficaram mais próximas, né, em virtude da evolução aí de transportes, enfim, tudo isso. Mas se percebeu que as undimes simplesmente recebiam do governo federal as ordens e cumpram-se. Então não havia aquela discussão, não partia da base, não havia um diálogo, não havia um entendimento. E muitas vezes o entendimento era entre prefeito, governo e o federal. Então os secretários da educação não participavam ativamente. Muitos secretários de educação ainda nem eram da área da educação. Ainda existe isso também, né? Mas tu percebia assim, por isso que aí está o resultado da educação do Brasil hoje, Raquel. Porque, infelizmente, nós temos uma parte histórica que nós falhamos. Eu sempre digo, todos nós falhamos. Todos nós somos culpados. Né? Mas há alguns anos atrás, então, a Undime se fortaleceu. Começou a ter mais pessoas técnicas dentro da área da educação. As discussões começaram a ser ampliadas. E o governo federal vem abrindo aos poucos, muito aos poucos, né? Mas ele já vem abrindo um diálogo maior com os undimes, então, que significa o quê? O governo federal começa a ouvir um pouco a necessidade dos municípios. Muito em câmara lenta, nós temos discutido muito isso em Brasília, a gente tem tentado cada vez mais estar próximos para tentar trazer as soluções para os municípios, mas infelizmente o governo federal também tem nos barrado em muitas situações, mas o pouco que a gente está conseguindo significa o quê? Que a Undime começa sim a se movimentar e a se fortalecer nos estados para que os municípios digam ao governo federal: olha, nós estamos precisando disso. Não é o governo federal que tem que vir dizer para nós: vocês vão abrir creche para todos a partir de tal ano. Mas com o que nós vamos abrir? Então, é fácil você fazer a lei, você determinar uma ação para você fazer uma campanha eleitoral, mas e não acontece. Só para você ter uma noção, as creches que foram divulgadas desde o primeiro PAC do governo do Lula, até hoje, agora os governos Dilma e Lula e assim por diante, não foi concluído nem sequer das 6.150, não foram concluídas 786. Isso em 12 anos de mandato. Então, foi criada a lei lá 12 anos atrás, foi criado, e simplesmente se joga para os municípios, e os municípios têm que dar conta daquilo. Isso é totalmente impossível. Aí é lógico que uma oposição vem e fala. Vem e fala porque foi anunciado, está sendo anunciado na televisão, está sendo anunciado aqui, está sendo anunciado ali. Agora, como viabilizar esse anúncio, fazer acontecer, esse é o grande problema nosso do Brasil. Se criam leis, se criam programas, se criam formas e, infelizmente, não se criam a maneira que isso vai acontecer. Papel aceita tudo, né? Se diz o que fazer, mas não como? Nem como, não. E nem, não tem. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, os municípios têm se unido muito nessa questão. Nós aqui em Santa Catarina descentralizamos um pouquinho o Dime, né? O Dimar está aqui e pode me ajudar nessa questão. Nós temos representante em todas as regiões do estado. A Dime, antigamente, até alguns anos atrás, ficava só na capital, Raquel. Você resolviu só os problemas lá na capital. Os municípios do interior também não tinham voz ativa, né? Porque são municípios pequenos. Você sabe que se concentra os números de municípios maiores é realmente no litoral. Então, agora nós estamos tendo uma oportunidade muito grande de poder estar participando também das decisões, dando as nossas opiniões, Santa Catarina. E Santa Catarina é um dos melhores estados em educação aqui. E a gente sempre atribui isso justamente por essa união de todos os secretários. Eu só para a gente ter o entendimento, como é, qual é a força, qual é o, porque a gente entende, é uma união, mas para mim parece algo como que não tem o poder, né, de uma instituição. Como é que vocês se relacionam? Então existe uma união, né, dos profissionais da área, mas vocês têm algum poder de deliberar ou de alterar decisões, legalmente falando, ou talvez vocês consigam, claro, fazer mais pressão, melhorar a própria formação dos profissionais que atuam, né, na educação pública, mas dá para dizer, olha, fomos lá, nos unimos, fomos lá em nível de estado e mudamos, ou nos unimos em nível nacional, pressionamos e conseguimos uma alteração, digamos, legal. Vocês têm essa força constitucionalmente falando, né, na constituição dessa união, ou não? Vocês são talvez um órgão de pressão e formação? Na realidade, nós temos as representatividades, né? Nós temos dentro da Undime, como a Astri colocou, todas as representações agora que foi descentralizado para atender realmente os municípios mais pequenos, que é o grande universo do estado de Santa Catarina, mas nós temos os representando o Conselho Estadual de Educação, nós temos os representando o Conselho Federal de Educação, lá na União. E essa instituição, ela é uma instituição legal, ela é, sim, representativa, né? Dentro das 27 estados da União, aí com o distrito, tem as suas constituições, né? A Undime, então ela tem força. Porque na realidade a Astri colocou que as leis são criadas, né? Mas aqui na ponta, quem tem que cumprir vê a grande dificuldade. Então, o que a Undime tem colocado na esfera estadual e na esfera federal, não é só o contraponto. Ela coloca o que realmente não pode se fazer, mas ela coloca junto a isso todas as possibilidades de ser realizado de uma forma diferente, com dados, com pesquisas. Nós temos os indicativos a nível de estado. O estado de Santa Catarina é um dos maiores, né, índices de dados da educação. Mas como o nosso país é muito grande, quando se faz a divisão e a somatória e a divisão, os índices de Brasil descem, mas não necessariamente o do nosso estado. Vamos defender agora esse lado. Então, a Undime, essa representatividade, né, ela existe como cobrança. A gente faz moção também, né, Astrid? Tudo isso tem o lado jurídico dentro da associação. A gente também orienta, e muito os municípios pequenos, foi colocado aí que infelizmente ainda a gente tem secretários que não são educadores. Hoje já não basta só ser educador para ser secretário, tem que ser gestor. Tá? Esse é um binômio complicado. Que você tem que administrar, como os recursos são vinculados a percentuais, a gente não pode gastar além do que ganha, e a gente tem que saber fazer orçamento, o que vem para poder atender. tem coisas que se tornam impossíveis. A gente sabe, dentro da administração pública, as necessidades elas vão além do que a gente imagina. Mas a educação, ela tem que ter o foco naquilo que é prioridade. E dentre essas prioridades, tem muitas que são institucionais, que nós temos que cumprir por obrigatoriedade. E se nós cumprir, não é nós só que somos apenados, né? É o município, é o prefeito, as verbas são cortadas e tudo mais. E nós temos tido, diante da realidade política de governo federal, os municípios têm recebido um ônus fora das suas realidades. Tem município que, com o recurso da educação, não está conseguindo pagar folha de pagamento. Né? Municípios pequenos que dependem só do FPM e desses 25% não conseguem sobreviver, não tem recurso próprio. É diferente de uma realidade de um Chapecó, posso citar, né, que a gente está aqui, que o IPTU aqui é para cima, lá nos municípios pequenos até se isenta IPTU porque são, é uma realidade totalmente diferente. Então não se tem recurso, se depende daqueles recursos da União, e ele já vem vinculado com obrigatoriedade. Então a Undime, um dos papéis muito grandes, né, Astrid, que tem feito é trazer essas realidades, e não só trazer a realidade, ela vem capacitar essas pessoas para saber enfrentar essas realidades, que não é fácil sentar aí numa cadeira, é fácil falar que tem alguém sentado aí de secretário, mas não é fácil não. Você tem que gerenciar 25% do orçamento do teu município, e tu tem que atender todas as necessidades, as obrigatórias principalmente, e depois você não pode ficar só atendendo obrigações, você tem que estar também pontuando os teus destaques, tem que criar projetos, você tem que criar um diferencial, você tem anseios, tem objetivos, né? Então, o Undime tem fortalecido isso, né, Astrid? Nós trabalhamos em conjunto, essa descentralização que a Astrid fez nessa primeira gestão e está dando continuidade, é o que tem vindo de encontro e aumentado a participação. Nós tínhamos municípios que não participavam, porque achavam que a Undime era... A Undime era lá em Florianópolis e pronto. Hoje ele sabe que eles precisam da Undime. A Undime, nós abrimos a caixa de e-mail, se não vier 3, 4 e-mails todo dia da Undime estadual, da Undime nacional, orientando, colocando as notícias, levando, né, para os secretários, né, todo dia. Então a Undime faz parte da vida pública dos municípios, né? E eu acredito que com isso tem melhorado, né? Não está como a gente gostaria que fosse, né? Mas tem melhorado. Só que, eu volto a falar, não está sendo fácil, hein? Os municípios estão passando por extremas dificuldades, como nós vivemos de percentual, 25%, quando uma receita é 1 milhão, tu tem 250, mas no outro mês ela passa a ser 500 mil, tu já tem só 125, e você vai ter que fazer a mesma coisa, não vai poder deixar de fazer. É. Olha, é uma questão muito complicada, porque eu fico lhe ouvindo falar, e já decorrente da profissão, né, está aqui o Júnior Espíndola, que vai fazer agora uma geral da situação em relação a esse mini tornado e os ventos, a gente já trabalha no sentido, a nossa mente já trabalha na contestação. Então eu fico ouvindo as pessoas contestarem a sua fala, dizendo, provavelmente a sua gestão não é do mesmo partido que do governo federal, os municípios arrecadam e têm sim condições de melhorar e fazer melhor, porque nunca se repassou tanto dinheiro como agora. Se vem a cartilha da FECAM, da Federação Catarinense de Municípios, dizendo que os pequenos vão falir primeiro, também eu já ouço o contraponto dizem isso porque o presidente da FECAM é o Caramori, que é do PSD. Então, quando se aplica essa questão do o que fazer está bem claro, mas do como fazer, entram pesos políticos e na mesma forma que eu ouço a sua fala, eu já escuto na minha cabeça a contraposição dizendo, isso não é fala, a fala de um profissional, é uma fala político-partidária. Não, eu não acredito que não. Eu acho que para dar a entender que não é o lado político, a gente já passou por alternância de governo, tanto municipal quanto estadual e quanto federal. Mas a transparência pública está aí. Qualquer cidadão pode entrar no site de cada município, no site do Estado e da União. Ele pode entrar nos recursos que são repassados para os municípios mensalmente, diariamente, tudo. Qualquer cidadão pode observar que os municípios estão recebendo cada vez menos recursos com a atual situação, né? Mas as delegações de atribuições cada vez maiores, que a população lá, ela não quer saber se a culpa é do governo ou se não tem, eles querem um atendimento. Né? Nós estamos enfrentando essa dificuldade, a situação econômica do país, mas ela se reflete, eu volto a falar, porque nós trabalhamos não com receitas fixas, é com percentual, e o percentual, quando ele não é alto, ele vem a ter. Então, se tu não souber gerenciar esse suporte, esse aporte que a Undime dá para os municípios, tu tem que administrar o recurso que tem, tu tem que criar mecanismos, né? Mas realmente não está sendo fácil. Ainda mais também outras atribuições, né, Astrid? Uhum. Que foi a valorização do profissional da educação, que veio e melhorou muito. Nós temos aí nos últimos 5 anos evoluído significativamente no aumento salarial dos profissionais da educação. Mas já chegou no limite. Se continuar dessa forma e nos patamares que tem sido obrigatoriamente os municípios a colocarem nos percentuais de aumento, o município não vai sobreviver. Pois. Não vai conseguir. E é curioso isso, realmente é uma questão de gestão, é uma questão que nos confunde. Eu vou passar, interromper um pouquinho, passar o Ari Júnior aqui, ele traz as informações mais atualizadas acerca, né, da ocorrência que foi essa noite, da confusão que foi essa noite, enfim, como é que está a situação agora? Raquel, só para a gente informar, muita gente está perguntando como é que estão as 4 pessoas, as 4 vítimas ali na região da linha Monte Alegre, interior de Chapecó. Inclusive o prefeito de Chapecó e o vice Luciano Buligon estão neste momento fazendo uma vistoria por lá, justamente com a Defesa Civil. E a informação que veio agora para a gente é o seguinte: a paciente Tereza Demessiano, ela é feminina de 83 anos, ela apresenta diversas escoriações pelo corpo, foi atendida, passou por exames complementares e permanece em observação no pronto-socorro. O quadro dela é estável, segundo esse boletim. O paciente Osvaldo Miguel Pellegrini, um homem de 49 anos, apresenta diversas escoriações pelo corpo, fratura de membro superior esquerdo, tem corte na região do braço, lesão também na cabeça. Ele foi submetido a procedimento cirúrgico, inclusive é o caso mais grave, e permanece internado em leito na clínica cirúrgica do hospital regional. E a mulher dele, a Margarete Bandeira do Amaral, também 36 anos, apresenta diversas escoriações pelo corpo, foi efetuado todo o procedimento ali, e ela também está respondendo bem, o quadro é estável. E também o outro quadro preocupante é do Jardel Albino Pellegrini, 11 anos a criança aí, é que inclusive teve a parte de uma madeira, acabou pegando no corpo dele. Ele apresenta diversas escoriações pelo corpo, fratura, corte de fêmur, lesão, enfim, do nariz, fratura de clavícula, enfim, está muito machucado e está com o quadro estável, segundo o que informa o hospital. Está neste momento também na região da UTI, está num leito aí na clínica cirúrgica e espera agora também pela recuperação desse quadro. Então foram 3 pessoas da mesma família e uma outra senhora também que acabou ficando ferida neste caso, neste vendaval. Ainda a IPAGRE e a Defesa Civil estão tentando entender o que aconteceu, se foi um mini tornado, se foi um vendaval, se foi um tornado, mas as imagens estão sendo colhidas, muita gente popular, os populares fizeram imagens, enfim, vídeos, para tentar agora entender qual foi o fenômeno que aconteceu aqui em Chapecó. Lembrando que essas quatro pessoas ficaram feridas, mas 4 residências foram totalmente destruídas, 6 foram parcialmente destruídas e várias casas foram destelhadas aqui em Chapecó. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Prefeitura de Chapecó, todo mundo trabalhando agora na recuperação, principalmente na região de linha Monte Alegre, interior de Chapecó. Obrigada, Ari Júnior, pelas informações. A gente faz o intervalo comercial e na volta, então, entendemos, né? Porque o que nos confunde, claro que continuamos aqui na torcida, e, né, infelizmente o menininho, né, foi o que mais sofreu com isso, e a gente torce para que se recupere, né, enfim. Pelo menos está estável o quadro, isso já é uma boa informação. Então, é intervalo comercial e na volta, quando falamos justamente de o que fazer, está muito claro. O como fazer é que sempre gera dúvidas. Porque aí você, não, mas município pequeno quebra primeiro. Não, município pequeno é mais fácil porque tem menos gente. Município grande arrecada muito. Como é que não faz se arrecada tanto? Como é que não tem o número de creches e o número de vagas necessárias? Mas ele diz, mas na lei, que foi o que eu não fui compreendido esses dias, a lei não estabelece. Eu às vezes me incomodo um pouco que eu acho que em época de, quando você é candidato a vereador, você não pode chegar num bairro e cometer a leviandade de induzir a população a acreditar em algo que não está previsto em lei. E de consolidar isso, porque quando eu assumir, eu vou fazer. Vereador não faz, em primeiro lugar. E em segundo lugar, às vezes se pratica um certo estelionato quando se induz a população a acreditar numa coisa que não é real. Então, muito cuidado com isso. Mas, enfim, se o outro lado, então, é um município grande que arrecada pra caramba, arrecada bem e ainda assim não faz o tema de casa, né? E aí se diz, o governo federal nunca repassou tanto dinheiro.

Professor Odimar, como é que se responde isso à população? E também tem gente agora lá em Faxinal nos ouvindo, claro. Com certeza. Na realidade, o que tem que se passar é por uma gestão administrativa e financeira dos recursos, o que até tão pouco tempo atrás não era feito, ou não eram de responsabilidades dos secretários, dos educadores. Hoje, o que a população tem que ter em mente e estar ciente é da realidade, né? Por isso que eu volto a falar, a transparência pública está aí para levar toda a informação a qualquer cidadão. E eu partilho da tua opinião também, Raquel, que colocasse aí. O cidadão, ele tem que saber o que fala. Ele tem que estar fundamentado na sua fala, né? Nós, educadores, nós, gestores, também temos. Então, o recurso vem, ele não deixa de vir. Mas o recurso está vindo cada vez menos diante da atual situação econômica. E nós lá, a FECAM já se mobilizou para isso, a Undime também já se mobilizou e colocou os dados, nós estamos enfrentando dificuldades. Mas a população, ela não admite que não seja dado o atendimento, ou não seja ofertado as condições mínimas necessárias. E nós temos que primar, por um padrão de qualidade mínimo de atendimento, né? O que nós estamos enfrentando é essa dificuldade, né? Mas o bom é que a gente consegue transmitir toda essa preocupação, acima de tudo, para o nosso profissional de educação, o nosso gestor público maior, que é o prefeito, né? Que é o que está mais preocupado com toda essa realidade, e isso tem se refletido as informações lá no cidadão, né? Então, as dificuldades, elas vão ter que, não na economia, mas no gerenciamento do recurso, né? E que nós não sejamos atribuídos demais leis aí, né, Astre? Né? Da União, principalmente em patamares de percentuais para pagamento, de despesas, né, nas construções e no atendimento, porque realmente os municípios não vão dar conta, né? Hoje nós estamos reordenando o transporte escolar, nós estamos adequando turmas com um número mínimo de alunos, nós estamos zoneando os alunos especial, que custa menos nós levarmos todos eles para uma escola do que termos um professor para cada aluno lá numa sala de aula, também que são mais ônus para os municípios. Nós temos que usar de estratégias e mecanismos de gerir toda essa condição. E eu acredito que, a partir do momento que o Brasil passar por toda essa turbulência, nós tenhamos mais recursos, porque os recursos vêm conforme a arrecadação. O Brasil não está arrecadando, os municípios também recebem cada vez menos. Então, eu acredito, Raquel, que seja dessa forma. Tu saber gerir. Agora, os municípios maiores, não é diferente, não. Pois é, agora a gente passa para essa segunda parte. E os municípios maiores? Porque a gente ouve tanto assim. Nesta época de melhora, por exemplo, na época do Fernando Henrique, os municípios ficavam à míngua. Não tinha, não queria, não podia, não vinha dinheiro. Hoje, os municípios gozam de uma ótima situação porque nunca veio tanto dinheiro do governo federal como agora. É a primeira máxima que eu ouço, e a segunda máxima é que Chapecó é um grande município, é uma pujança que arrecada. O que que é feito com o dinheiro, que ainda existem restrições e questões em aberto em relação à educação? Especificamente em relação à pasta, claro. Sim. Na verdade, Raquel, assim, ó, na época do Fernando Henrique, vinha menos dinheiro, mas também nós tínhamos muito menos atendimento. Por exemplo, na época do Fernando Henrique, quem atendia as creches, que é a educação infantil, que hoje a maioria dos municípios já tem 50% de atendimento, é das crianças das creches, que nós chamamos. Quem pagava essa conta eram as comunidades, através das creches comunitárias, que ainda no Rio Grande do Sul, prevalece 80% do atendimento à educação infantil, são de creches comunitárias. Aí eu concordo que daí sim. Agora, a partir do momento que se cria uma lei do governo federal que manda que nós passa a responsabilidade de atendimento de creche para o município, nós começamos a municipalizar as creches comunitárias, através das construções ali das pró-infâncias tão falados, que, na verdade, os pró-infâncias dos que é o número que eu coloquei antes, dos 8 mil prometidos, não foram construídos nem 700 e poucos. Então você imagina como é que o município tem que arcar com essa lei. Então a proporcionalidade de gastos, de você estar arcando com uma despesa de uma lei que foi feita federal e que foi jogada a responsabilidade não só educacional, como de cuidar dessa criança e como também de construir toda a parte física e admitir todos os professores para atender essa demanda da educação infantil, Raquel. Isso onerou os municípios extremamente. Então, o dinheiro veio a mais, o dinheiro do Fundeb vem na mesma quantidade, é os 25%, conforme a arrecadação dos municípios. Agora, pergunta-se na inclusão, eu só vou te dar um exemplo. Ah, não, nós temos que incluir as crianças na escola, crianças com deficiência. Nós incluímos, nós temos mais de 700 crianças inclusas em Chapecó dentro da educação. Cada aluno incluso precisa de um professor a mais. Pergunta se o governo federal manda dinheiro para um professor a mais. Não manda. Ele simplesmente diz que eu tenho que fazer. Agora, ele não diz como que vai pagar. Como que tu vai pagar? Ah, se vire. De onde é que eu vou tirar o dinheiro? É lógico que eu vou ter que tirar dinheiro de uma outra ação. Eu vou ter que cobrir? Quanto custa um professor a mais para nós até essa criança? Quanto custa uma criança hoje na creche? Né? Eu sempre digo, seria muito mais barato nós fazermos com os países desenvolvidos, que eles pagam um salário mínimo para a mãe ficar com a criança até um ano em casa, no berço do que da família, do que nós mantermos as creches, Raquel. O Fundeb, só para tu ter uma noção, esse ano caiu R$22 por aluno. Nós mês a mês temos recebido a menos do governo federal. Por quê? Porque o governo federal, o estado arrecada menos e é uma roda, é uma sequência. O programa Mais Educação lançado pelo governo federal, que é a jornada ampliada das crianças. O que é isso? As crianças vão na escola, por exemplo, de manhã, aí elas almoçam na escola e elas têm uma atividade esportiva, sociocultural e assim por diante, por mais uma jornada ampliada de 3-4 horas. Então, eu tenho o gasto do almoço dessa criança, que não estava incluso. Eu tenho o gasto dos professores, que vão dar essas atividades. Eu tenho o gasto do espaço físico, de material didático, etc. e tal. E ainda tem o lanche da tarde, que eu vou mandar a criança com o lanche. Esse é o programa Mais Educação. Pergunta se o governo federal mandou dinheiro para o Mais Educação em 2015? Não mandou. Os municípios estão arcando com toda essa despesa. Como é que não vai falir o município, Raquel? E como é que o prefeito vai chegar e dizer para o pai e para a mãe, olha, nós não vamos mais atender o seu filho depois do horário normal de aula. O programa Mais Educação não existe mais. Como se fala isso para uma comunidade? Porque o governo federal não está mandando dinheiro. Daí o pai e a mãe vão dizer, mas o meu filho, enquanto isso, não está na rua. Sim. O meu filho está tendo uma atividade, ele tem se desenvolvido a mais. Então, são essas coisas. O PDD é o que é? Programa direto, dinheiro direto na escola. Nem o município recebeu ainda do governo federal esse ano. O que é esse dinheiro? É para comprar papel higiênico, papel toalha, material de limpeza. Que uma escola precisa de tudo isso, né? Claro. E então, e a material para esterilizar, enfim, tudo que é material pedagógico, não veio dinheiro. Quem que está bancando? Os municípios. Então, tudo os municípios estão bancando. E além disso, a arrecadação vem caindo. E além disso, o governo federal diminui R$30 por aluno, esse ano ainda, no Fundeb. Aí dizer que tem dinheiro, Raquel, não tem, não existe mais um município suportar o custo aluno qualidade. Hoje, um custo aluno qualidade numa educação que nós queremos, que nós pregamos, infelizmente, é 1/5 do necessário que nós estamos recebendo. Ele custa 5 vezes mais do que o aluno que a gente recebe. Agora, fazer creches comunitárias e jogar para a comunidade fazer isso e não ter professor habilitado e fazer com que cuidadores, que eram mães, né? Sim. Que abriam as suas portas e cuidavam as crianças, uma alimentação que elas conseguiam fazer, que os pais levavam, aí é muito fácil. Aí qualquer um faz. Pois é, mas esse seria mal visto. Olha, eu vou interromper um pouquinho, porque está na linha o vice-prefeito Luciano Buligon. Ele volta dessa caminhada, né, dessa incursão aos pontos mais atingidos da cidade. Vice-prefeito, bom dia na medida do possível. E como é que está a situação? Qual é o amparo? E, obviamente, a pergunta que todos vão se fazer é esta. Qual a estrutura de que vamos poder dispor para contribuir, né, para mitigar pelo menos o prejuízo material do que aconteceu essa noite? Seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia, Astrid. A todos os que estão aí na bancada. Nós estamos voltando agora da linha Monte Alegre. A situação é severa, foi violento o que aconteceu naquela região. Nós estamos decretando estado de emergência, levantamos os dados para aquela região, tão somente para a região sul. Há famílias que perderam tudo, né? A família do seu Oswaldo Pellegrino, que está no hospital, o filho dele, o Jardel, e a sua esposa, e assim também a senhora, que é uma praticamente mãe deles, que foi quem os criou, né, junto com a mãe já falecida. Então também é parente, morava ao lado. As duas casas estão totalmente destruídas, né? A geladeira deles, só para ter uma ideia, foi parar 180 metros da casa. Veículo perdeu. Se perdeu muito, se perdeu tudo dessa família e, infelizmente, vai ter que reconstruir. Mas, felizmente, estão vivos, né? Estão passando por cirurgia. Então, a vida humana, que é o mais importante nesse momento, está mantida. O prefeito está, desde ontem, já acessando a Defesa Civil para que nós possamos trazer os kit casa, né? Que é aqueles que foram feitos e teve um longo percurso para que fizesse as casas aqui em Xanxerê, é o mesmo sistema que nós estamos trazendo para cá para reconstruir as casas que se perdeu todas. As demais casas estão recebendo as telhas que nós já tínhamos aqui. O nosso colégio também, que a Astrid sabe, na noite de ontem foi destelhado. Nós estamos recompondo as vias de acesso e aqui, Raquel, nós queríamos fazer um pedido às pessoas e aproveitando a tua audiência, que é enorme, para que as pessoas não se desloquem para a linha Monte Alegre. Nós já estamos com a Guarda Municipal, com a polícia, nós estamos lá recompondo a parte elétrica com a Celesc, a parte de vias públicas que estavam fechadas, né? Aquela estrada foi fechada pelo violento número de árvores que estavam sobre a área e também pelo volume de água que destruiu a estrada. Estamos recompondo e pedindo que as pessoas não vão agora. Esperem a recomposição e deixem que os veículos da Defesa Civil, das nossas Secretarias de Serviço Urbano, que transitem por lá. O bom da notícia é que o tempo deve se firmar um pouco para que possamos recompor. A vida humana está preservada e, no mais, é mais um episódio das severas chuvas que estão atingindo toda a nossa região e, infelizmente, atingiu a linha Monte Alegre nessa noite, na tarde e noite passada. Olha, agradeço a sua participação. Só para explicar rapidinho, o que significa estado de emergência? O que muda para o município? Por quanto tempo dura? E o que muda? Eu sei que fica mais célere, por exemplo, quem precisar de um kit casa. Mas para que a população compreenda o que é estar em estado de emergência, finalizando, já agradecendo a sua participação, vice-prefeito. É que nos facilita justamente acessar o recurso público para imediatamente já recompor, né? Se nós tivéssemos sem estado de emergência, nós teríamos que ter um processo licitatório mais demorado. Então, assim, a gente pode adquirir as telhas, pode adquirir os materiais elétricos, o mínimo básico para que a população tome novamente as suas casas, né? E também possa acessar os recursos federais. Isso que é importante, que é o kit casa, por exemplo, só em estado de emergência você consegue acessar. Então, é por isso que o prefeito já, em seguida, está decretando só na região sul. Diga-se de passagem, não é em todo o município, é só na região sul, notadamente na linha Monte Alegre. Eu agradeço mais uma vez o espaço e dizer mais uma vez que a população de Chapecó vai reagir, já está reagindo, muitos voluntários ajudando e nós vamos recompor o mais rápido possível para voltar à normalidade. Obrigada, Buligon. E a gente, graças ao bom Deus, tem isso. Nós somos muito participativos, né? E a gente quer, então, deixa sempre a emissora à disposição, enfim, fazemos nossa parte aqui, que é lidar com a informação, facilitar, ajudar. Mas sabemos que a nossa população é pródiga nisso, né? Somos muito proativos. Olha, o programa está se encerrando. Eu queria até continuar, lhe interrompi, secretária, desculpe, mas já são 10 horas e 22 minutos. E existem algumas colocações dos ouvintes, então. Ah, bom dia também, quero desejar um bom dia para a Luciana. E ela diz: olha, pede para a Astrid abrir uma turma do pré de manhã no Dom José Gomes, por favor, diz ela. Ela é ouvinte do programa, obrigada pela audiência, pelo carinho da audiência, né? Como diz o pessoal de manhã cedinho. Como é que se retorna? Na verdade, Dom José Gomes, nós vamos inaugurar, né? É a nova escola e nós estamos nos ajustes ainda. Então, eu vou dizer para a Luciana que nós vamos estudar, sim, porque, na verdade, não está nada fixado ainda, se vai ser de manhã e tarde. Nós podemos pensar, sim, com certeza, Luciana. Ok. Mas para adiante, então, é que eu entendo, né? Não é algo imediato, não é algo agora. Ano que vem, né? Logicamente, por conta até do calendário escolar, isso, né? O José diz o seguinte, é bom falar de flores, mas também dos espinhos. Tem um filho que estuda no Colégio do Jardim do Lago. Quase todo dia ele relata acontecimentos. E ontem aconteceu algo que eu também considero absurdo, José. Ele diz a falta de limite dos adolescentes. Os pais não colocam esse limite e aí tentaram fazer o menino e uma menina se beijarem à força. Diz que a menina teve a blusa rasgada, parece que se machucou, foi feito o boletim de ocorrência. Meu Deus, ele pergunta à secretária. Há um acompanhamento dessas situações, com todo o respeito aos pais, mas ele até dá uma chamada nos pais, vamos acompanhar os filhos, os professores são heróis e a situação está complicada. Tá mesmo, olha, é verdade, eu concordo com o pai e eu digo ao pai que nós, enquanto gestores educacionais, os próprios professores estão sofrendo muito, muito, isso é um bullying, né? Essa questão de bullying entre professor, professor com aluno e assim por diante, e quanto maior a escola, Raquel, quanto maior a idade das crianças também, maior é o volume, na verdade, desse tipo de ação. Nós temos a consciência comunitária escolar, nós temos psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais que trabalham na Secretaria de Educação e com certeza já estão atendendo esse caso, mas infelizmente eu concordo com o que o pai coloca também. A educação não é só na escola, Raquel, a educação parte de casa também. Muitos pais não conseguem entender isso. Muitos pais ainda, infelizmente, acham que o Estado, o prefeito, seja lá quem for, né, tem que dar um jeito na vida do filho. Então, nós temos ainda, acho que avançar muito nessa questão, amadurecer muito nessa da questão de que educação não se faz só na escola. Educação se faz na comunidade, educação se faz em casa. É um tripé. Só que hoje, e aí eu entro na legislação novamente, Raquel, as legislações protegem muito, muito, muito os adolescentes. E não que não deva, é claro, eu acho que tem, né? Mas nós deveríamos ser um pouquinho mais coerentes, nós deveríamos um pouquinho entender um pouquinho mais a realidade, que não é sempre o adolescente que está certo, não é sempre a criança que está certa. Eu acho que falta limites, falta entendimento mais de uma repressão, mas que dê amparo legal aos nossos profissionais de educação, porque o profissional da educação não tem amparo legal nenhum, muito pelo contrário, Raquel. Olha, o problema maior é esse, infelizmente numa situação de conflito ainda chega o pai e a mãe dando razão pro filho, me desculpa, eu estou sendo bem objetiva por conta do tempo, e aí acontece isso, quer dizer, eu não admito o meu erro, então eu coloco a culpa em alguém, então não vou, eu fui displicente, mas eu também não admito ser repreendida como mãe ou como pai, então a culpa é do outro e o problema é do outro, por favor, minha gente, pobres professores, eu me solidarizo com os professores, porque tem professor praticamente apanhando em sala de aula, né? E olha, parece que é uma regra, não digo aqui, eu digo em nível geral, a gente sabe que tem situações muito conflitantes nas escolas, e aquela coisinha, não, meu filhinho, meu príncipe, né, ele está certo, o mundo está errado, olha, complicado. Eu vou aqui fazer jogo rápido as colocações dos ouvintes, porque já extrapolamos o tempo. O Paulo diz, secretária, se a senhora fosse estressar e se incomodar com o que diz o Partido dos Trabalhadores, eu estou só avisando aqui, o PCdoB, a senhora não vai continuar com o excelente trabalho que faz esses anos todos, né? Esse pessoal está se reunindo para administrar Chapecó. Então, quer dizer, PT, PCdoB e PMDB já administraram, não queremos que volte. Ele vê muita questão política nisso. O João diz, tenho netos no Pequeno Príncipe, nunca tivemos uma escola assim, nunca teve uma educação tão bem administrada. Você tem meu apoio, no tempo do PT as creches eram alugadas em porões. A Maria Helena diz, estou na escuta e é verdade, estudei vários anos no Paulo Freire e nunca faltou alimentação, sempre tinha, era boa e bem feita. A Laura diz, a senhora falou que a oposição há 2 meses só fala no mesmo assunto, escolar. Acha que eles não têm o que fazer. O que a senhora acha do PSDB, do DEM, do PSD e do PSB, que há mais de um ano tem uma única agenda, que é o impeachment da presidente? O que a senhora acha? Também não é, então não vale, né, para os dois lados, uhum, essa colocação? Tudo isso agora. É que, na verdade, eu acho que o impeachment está todo dia, não só no partido político, está todo dia na mídia, né? Porque, na verdade, eu acho que é um problema nacional, e problema nacional realmente é um problema que nos afeta até na verba aqui da educação que nós estávamos falando, né? Então, na verdade, eu acho assim, esse é um problema que está modificando a estrutura econômica do nosso país. E isso envolve a todos nós, eu acho que é por isso que o impeachment está tão falado, né? Mas, na verdade, eu acredito, Raquel, que nós não vamos perder o foco, sim. Eu queria agradecer o apoio recebido aqui dos pais, né? E dos nossos profissionais da educação também. Os problemas são diários, a questão da gestão é muito séria, mas eu tenho apoio sempre do nosso prefeito José Caramori, prefeito nosso vice-prefeito Poligon, e isso tem feito com que realmente o nosso trabalho, a nossa gestão tenha evoluído, nós tenhamos alcançado tantos prêmios, tantos índices positivos. Realmente eu gostaria que cada pessoa visitasse, que pudesse um dia visitar um centro de educação infantil municipal de Chapecó. Eu gostaria que as pessoas fizessem isso, eu sempre digo, eu acho que o meu grande sonho, em que as pessoas pudessem tirar um tempinho, lá meia horinha, visitar, conversar e observar o trabalho que os nossos profissionais fazem, o quanto custa isso e a grandiosidade do trabalho que é feito lá com os nossos professores. Então, é difícil, não é fácil, e receber tantas críticas, nos machuca a família da gente, Raquel, porque são inverdades, são falsidades, mas ao mesmo tempo dizer que tem muitas pessoas do meu lado, e eu estou bem tranquila, eu deito o meu travesseiro, durmo, e durmo muito bem, porque realmente eu estou bem tranquila. Essa questão política, eu acho que vai tender a se agravar, com certeza, daqui para frente, principalmente se eu for candidata, né, que ainda não está definido. Esse é o papel da oposição, e eu sempre digo assim, que eu gostaria que a oposição criticasse, mas ao mesmo tempo desse a solução e desse o recurso para essa solução. Aí sim, eu iria realmente dizer muito obrigado. Mas, infelizmente, só vem a crítica, não vem a solução e não vem o dinheiro, não vem o orçamento. Mas vamos levando em frente, né? E vamos fazendo o nosso papel. A comunidade chapecoense, obrigada pela confiança, obrigada a confiança dos nossos professores. Fizemos um grande trabalho agora de valoração do que aqui, parece que foi dito nessa... que nós fizemos um jantar, né? Mas, na verdade, o nosso jantar foi para valorizar o trabalho dos grandes gestores que hoje vêm, grandes gestões que vêm acontecendo na escola, através dos pais, através dos professores, da gestão da escola, coordenadores, enfim, de tudo isso. Então, parabéns a todos pelos grandes prêmios, nós cada vez evoluindo mais, com certeza não perco o meu foco, e vou me mantendo calma e vamos em frente. Eu acho que a palavra é essa, né? Nós não vamos deixar a educação de Chapecó cair de forma nenhuma, mesmo que muitos estejam torcendo contra. Ok, obrigada pela participação. Secretária, da mesma forma, agradeço a participação do professor Odimar, secretário de Educação do nosso querido município de Faxinal dos Guedes. É curioso como a gente sempre olha com tanto carinho. Eu não sei, eu tenho isso para os municípios menores, a gente tem talvez até algo meio fictício de que seja melhor, mais prazeroso, mais fácil, fica até um pouco mítico, né? Aquela coisa assim, poxa, que felicidade viver num município como o Faxinal dos Guedes, obrigada pela participação. Pois não. Obrigado pela oportunidade e dizer que o trabalho voluntário que a Astre está fazendo na Undime, junto com sua diretoria, vai continuar e nós vamos sim deixar a pauta sempre aberta para que o governo federal, o governo estadual, né, atenda a essas reivindicações e venha acolher, né, principalmente as necessidades aí básicas e principais dos municípios pequenos, que é a grande dificuldade no momento. Ok. Pois não. Astrid, tem mais alguma colocação? Não, só dizer que, né, agradecer o Dimar também. Dizer que ele é um grande parceiro, de mar, a gente liga para ele, não só ele, como todos os nossos colegas do Estado, né? Nós sempre um fortalecendo o outro, justamente para tentar ter uma gestão que não prejudique a nenhum aluno, que é o nosso foco principal, a nenhuma criança, e fazer com que os nossos municípios todos, 295 municípios consigam atingir seus objetivos através da educação, sempre junto com a FECAM, que a FECAM que também tem sido uma grande parceira nas discussões, junto com o Estado, por exemplo, no transporte escolar, e também nos fortalecendo nas documentações quando se envia para Brasília, diretamente no Ministério. Então, também agradecer também a FECAM por esse trabalho. E nós temos também grandes parceiros que estão conosco, Raquel, junto com a Undime, que é o FEComércio, né, que são federações que nós estamos tentando nos aproximar, porque eles têm exemplos muito positivos, com resultados positivos, né? E tem feito, então, com que isso também ajude e colabore muito na gestão das escolas. E o próprio Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, todos são nossos grandes parceiros para nos ajudar nesse desafio que é a educação brasileira, com tão pouco recurso. Obrigada. Ok, a gente se despede, deseja um bom final de semana, né? Um final de semana que o tempo, né, dê uma seguradinha, que a gente consiga dar uma respirada, enfim, aproveitar um pouco o sol. Infelizmente já tem previsão de chuva logo pro começo da semana, mas um fim de semana de paz, de tranquilidade, de colocar, né, a vida em ordem. A gente volta na segunda. Um abraço e até lá. Super Conta AM610, conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.